Yeah. once again, we want to say thank you to the Lord with all our love. We out of here. That's the word. Pray. Ecstasy, Ecstano, Ecstasy, Ecstano, Ecstasy, Ecstano, Ecstasy, Ecstano. MC Hammer Prayer, Pet Shop Boys, What Have I Done to Deserve This? Também tivemos aí a participação dos Pet Shop Boys com Robbie Williams em X Madonna. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Information Society, Lay All Your Love on Me, produção do Justin Strauss. A música original do ABBA, de 1981. Ficou bacana pra caramba, hein? Bom, espero que vocês tenham gostado da edição do Flash House de hoje, que fica por aqui, tá? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Sete e oito. Deu um realce no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, a ótica de visão. Óculos de sol. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. If you gotta amputate, don't give me the tourniquet. You wish that I would run away, sever what isn't working. But I let my body bleed out, leaning to my left side. If your part of me is gone now, do I wanna survive? My life. in the universe. Rio Sul Rádio. So this stayed the same. So I felt like me again.